120, Weber 5729. Não consegui copiar, senhor. Eu tinha cortado. Pode repetir, por favor? Sovetuba, Ipura 240, desse mantenha 4000. Silvefales, vai para cima na marcação 120, Weber 5729. 240, 4000, 1013, ou 5729, Weber 10. Salvador, Serra, Quilo Índia. Serra, Quilo Índia, prossiga. Está atingindo 150, sem contato com o Recife, para continuar na descida. Esse mantém nível 50050, chegada à área, guarda LS X-Ray, ajuste 1013, Serra, Quilo Índia. Descendo para 050, descida à área. Salvador, Romeu até ontem, encontra-se já no través de Paris, solicita 2500 pés para sobrevoo em cadência de Águila. Aguarde para prosseguir 2500 devido a tráfego no setor. Estarei prosseguir para Candês, Romeu, Hotel Ótimo. Gente, aguardando aqui, poderia manter a proa com 1.000 pés, aguardando só a atenção para os 2500? Afirmativo, estarei prosseguindo para o setor. O Romeu, Hotel Ótimo, de Camaçari, aguardando para a atenção. Salvador, da 3145, cruzando 170, parou no 60, informação Quebec. Web 5729, curva esquerda, na proa 190, limite localizador. Esquerda, 190, limite localizador, vai atingir 4000. Esse mantém 3000, Web 5729. 3000, 298. Bonders descent to 2000, clear for final left approach. Descending 2000, cleared, ILS approach, runway 10, contour 076. Então 3145, desse mantenha o nível 050, chegada a ponta, guarde alerta X-Ray, ajuste no 093, então 3145. 050, chegada a ponta, 1013, então 3145, sinal ILS X-Ray. Está cruzando no 50, o trip 5241. Confere, Recife agora, 12685, alterno 3365, trip 5241. 2685, conferindo a secundária? Secundária é 1-3-3, decimal 65. 1-3-3-65, grato. Bondo. 1-9-2-5. Bondo 076, contact now tower, 118.6, bye. 118.6, Condor 076, bye. Web 5729, esquerda, proa 130, reposta no localizador, descendo até altitude de 2500 pés, devido a tráfego no setor visual até altitude de 1500. 130, 2500, vai reportar o 5729. Contrupe, recebe o Papa Romeu de November Alpha. De November Alpha, prossiga visual, em regra visual, corredor forte, reposta para regresso. Corredor forte, vai prosseguir na escuta, em November Alpha, reportando para o regresso. Romeu até Oeste, está livre agora a sessão para 2500. Controle, o Romeu até Oeste solicita o tempo de proa de rotatória, se possível, na presente. Gente, prosseguindo para a deseja rotatória agora. Prossegui para o setor da rotatória, mantendo mil pés, Romeu até Oeste. Gente, prosseguindo para a rotatória, mantendo mil pés, Romeu até Oeste. Pelo Quebec Serra, inicia 360 pela esquerda, para evitar tráfego e prosseguir na sequência para pouso, pista 197. Tá visual com tráfego, pode se enquadrar atrás do mesmo? Passa um 360 para melhor sequenciamento, pois temos uma sequência para pista 10, que após sim prosseguirá para junto ao tráfego como número 2 de sequência. Quebec Serra. Serra Quilo Índia, desse mantenha 3000. Controle, boa tarde, gol 925. Serra Quilo Índia, desse mantenha 3000, sovetor esquerda pro 025, limite localizador. Serra Quilo Índia. Vem para 025, baixando para 3000, limite ao localizador. O Sierra Quilo Índia no Odermarker solicita um side approach, side step para 197, ok? Controle, Romeu, até o devido à elevação, também se e prossegue para a rotatória. Gente, copiado. Gol no 925, desse mantém o nível 050 na chegada. Bom, chegou a Geleta X-Ray. Pois não, desse mantém 060 na chegada bônus, com a GLS X-Ray, ajuste 1093, gol no 925. Certo, boa tarde, atenção para o 60, no perfil, NCA, o gol 925. Salvador, gol 975. Para o controle, prossiga. Voo na 755, passou Adolfo. Voo na 755, disse mantém o nível 070, chegada bomba, aguarde LFX Ray. Voo na 755. 070 e descida, aguarde LFX Ray da 10, voo na 755. Estimativa, e a sua identificação? Identificado na 755. Serra Quilo Índio, curva direita agora na Pro 70, reposta localizador estabilizado, Serra Quilo Índio. Ok, Pro 60 reposta estabilizada. Recebeu o que eu solicitei um site seta na posição 7? É possivelmente que irá por uma base pela direita, porém temos dois aeronaves já no setor norte para prosseguir para a pista 97, ok? 5729442, estabilizou. Romeu até Oscar, se aproximando-se da rotatória, já visual com a 197, Romeu até Oscar. Web 5729, torre 1186. 186. Romeu até Oscar, torre 1186. 1186, Romeu até Oscar. Serra Quilo Índio, já temos dois aeronaves para prosseguir para a pista 97, caso irá possível será o número 3. Ainda deseja para... Deseja ainda prosseguir para a pista 97? Até Oscar, prossiga reduzindo a aproximação ao máximo possível para pouso na 17, sujeito a 360 na final, que aguarde instruções. Sim, eu te reduzindo o máximo possível para pouso na 17. Prossegue visual, coordena na livre, Alfa Victor Jets, Juliette chama no regresso. Quilo Quebec Serra, chame torre 1186 para ingresso por tráfego e pouso. 186 Serra. São 3145, desce e mantém a altitude de 3000. 3145, desce para 3000. Bono 925, desce e mantém 4000, Bono 925. 4000, Gol 925. Send ground 1219, Condor 076, good day. Good day. Trabalhador, good afternoon, Condor 076. Condor 076, approve taxi Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, Condor 076. 5000, go on a 756. Question 150 graus, 89, 5729. 20 pouso, 298. Ok, Romeu, eu acho que agora pode prosseguir aproximação normal para 17, aguardando autorização de pouso. Cliente, prossegue normal para 17, aguardando autorização de pouso, Romeu, até hoje. O SEAC no Índia está estabilizado no canal. 2000, autorizado LS, Serra aqui no Índia. Como é que tá para 17? Aeronave agora com o preset está 5, 6 milhas da cabeceira, passando ali o setor de Simões Filho. Ok, a gente vai dar então. Eu acho que livre pouso no 7, vento 140 graus, 8 mais. Livre pouso no 7, vamos ver até lá. Solo Azul 4118, posicionamento, posição 3. 4118, 03, autorizado, chama táxi. Autorizado no 3, chama em táxi, Azul 4118. Chame torre 1186 para a coordenação da sua aproximação e solicitação pista 97. Aeronave agora para a pista 97 está agora 5 milhas a 4 milhas da cabeceira 97. Chamada a torre aqui no Índia. Salvador, boa tarde, é o Serra aqui no Índia. Serra aqui no Índia, reposto passando o marcador externo, Índia. Ciente, daria para coordenar a pouso na 17? Daria, afirmativo, chame no externo para instruções. Ciente, obrigado. Tente manter a posição. Gente, aguarde instruções, Serra, o Romeu Hotel Oscar, no solo 07, qual pátio? Copia. 6314 Petrolina autorizada, 340 via Upper Zulu 20. Decola da pistão no 0, primeira curva à esquerda, saída é Momo, Cogbu e Flock. Controle 11935, transponder 5451. Autorizado, Petrolina 340, Pesulu 20, decola 10 com a esquerda, Momo, Cogbu, Flock. 1935, controle 5451, transponder. Pode confirmar, transponder 5451? Confirmo, 5451. Charme 314, chama para o posto de estacionamento. Obrigado. Objeto 5729, portão ao 01. Tráfego da Azul está puxando o setor assim que ele iniciar o táxi para ingresso do objeto 01. Ok, portão 01. Após o tráfego iniciar o táxi, aí nós ingressaremos o 5729. Vou pedir só que faça a base um pouco mais afastada, que eu vou ter uma decolagem antes do seu pouso, ok? Faça a base mais ou menos umas 3 milhas, ok? Ok, 7 quilômetros. Quebec Serra, faça 180 e aguarde para ingresso na Taxi Empate 5. Zulu November, ingressa na pista à esquerda e aguarde para alinhamento, observando ele como vai decolar e vai liberar logo o eixo. Michael Codel, trigo de decolagem com vento 120 graus, 10 nós. Arbor, com transição eleva. Controle 10935 e transfondo 5455, Oceanair 6321. 6321, está correto, chama para o posto de estacionamento. Chamará para o posto de estacionamento. Tem o Eco Zulu November, ok? Logo livrando para o Pate 4 para data, assim que ele alinhar na cabeceira, ok? Zulu November lá, quando for fazer o giro para a cabeceira, deixa um pouco aberto até o tráfego vir atrás e liberar a bata, ok? Poder se manter 2000. 1013, via Índia, alto ponto de espera da 10, lá 186, azul, patrulha no 8, uma boa. A aeronave está alinhando. Ah, tranquilo, vai dar tranquilo. Romeu, então acho que está agilizando o táxi para levar na bata, observando os ecos do Lombardo que vai na cabeceira da passagem da aeronave. Rodeu, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, prossiga. Passei, boa tarde, decolou. Está correndo à direita, chegando para meu teste, autorizado, direto para Manati. Direto Manati, regras de voo visuais e reporte levando CTR, Mike Eco Delta. Passaremos usando o CPR, graças a Deus. São 3145, chame torre, 1186. 186, 3145, boa tarde. Boa. Voo 925, desse mantenha 2000, autorizado final LF. 2000, autorizado LF, 925. 5627, pleasant day. Torre Azul, 4198, boa, tá pronto no ponto de espera, 1-0. 6-4-1-1-8, tá autorizado aliás, decolar imediato, ventura 20 graus, 1-0-2. Decolagem autorizada, pistão na 0, Azul, 4-1-1-8. Regimento LS, X-3, visto na 0-1-3, passaria 2-2-3-1. 4000 e LS, X-3, na pista 10, passaria 2-2-3. De evento 130 graus, 10 mais no pouso. Obrigado. Torre Salvador, boa tarde, são 3145. ILS da 1-0, baixa de trabalho. E continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 4-5, aguarda. O azul, decolagem imediata, que Ventura 40 graus, 109. Ciente, azul 419. Zulu 90 decolou aos 1-2, controle 19.35. 19.35, valendo. Kilo Índia, solo azul 1-2, táxi de retorno autorizado, qual pátio? Vai pra aérea, está. Ok, autorizado retorno, livre à esquerda, o 4235. O CA, Kilo Índia. Reporte passando através do farol da barra. Tome a radial ideal de saída. Radial de saída é 291, senhor. Tem condição de autorizar a DCT da presente? No momento não, senão vai cruzar a final da 10. Temos aeronave passando aí próximo ao largo do tanque e outra passando, chegando a chegar da mão. Aguarde. Prossiga pela linha do litoral, porém está livre ascensão 085 pela linha do litoral. É livre 085, mantendo a linha do litoral. Controle de Salvador, o Papa Romeu aqui no Member Alpha, autoriza a subida para o 1.500 pés para a realização de manobras? Autorizado, Índia November Alpha. 1.500 pés no Member Alpha. Localizador visual, 925. Sou 925, chame torre 186, bom pouso. Obrigado. Aos 1.02, está autorizado o pouso, pistola 0, 3145. Autorizado, pouso na 1-0, 3145. Galera, fulgou na 7-5-5. 925, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. 7, baixa travada. 4-1-1-8, decola azul 1-4, controle 1-9, decimal 3-5. Sinal 3-5, azul 4-1-9, boa. Salvador, Salvador 3155, parte de carga, puxa, acionamento. 3155, parte 3, autorizado, ultimo ataque. 0 pressionado, 3155. Azul 4118, radar, cam, test, climb, assim, flight level 380, dial, lead after bridge. Ok, dial, lead and bridge, azul 4118, confirm, 380, 360. I'm on level 360. Okay, roger. 360 azul, 4118, climb and maintain. Salvador, boa tarde, o trip 5488. Pro Diamante, descendo 130, sem da informação, quando possível pro Atuna. Aeronave solicitando, confirme? É o trip 5488. Roger, maintain position. 2145, solo aos 15, 1219, solo. 219, obrigado. 925, livre pouso, 1-20 graus, 8 nós. Repouso, bacana, 925. Reporta antes da QP Juliette. Alfa, reportando antes da Juliette, 3145. Informação do 3145, o portão é o 05 e ele está ocupado por outra aeronave, ainda não me chamou para o push. 73145. 5, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguarda, 9755 para gol. Passarei dos 231 no desse, mantém a altitude de 2000, autorizado final LS, procedimento. 2000, autorizado final LS, passarei 1145, mudança de portão, agora ingressa na Juliette 07. A gente vai ingressar na Juliette para o portão 07, tá? 3145. Bravo 25, solo ao 17, livre direito, 219, solo. 219, solo, boa tarde. Solo 925, Lebruga, boa tarde. Bono 925, Alfa Reportante, Taxi Juliette. Alfa Reportante, Juliette, 925. Depois do Bono 755. Salvador, boa tarde. Está 3217, informação Quebec, com fins nível 360. Está 3217, com fins 360, copia? Copia. Com fins 360, autorizado, via upper do 16, decola da pista 10, primeira curva direita, na Dael, Leda Bridge, controle 119, decimal 35, transponder 5457. Após 10 minutos, em caso de falha de comunicação, seguir DCT para Macaúba, Zeco 190. Sem mais tempo, informe caso esta PRO coloque em condições indiamedicadas. Se está correto, chama para possível questionamento. Amarelo. Para o táxi, 315-205 a bordo, 4 horas, Galeão. 315-5, táxi autorizado via parte 3, parte 1, no Índia, Alfa, ponto 0, da 10, Torre. 8612, altímetro 903. 0 via PAC 3, bate 1, no Índia Alfa, ponto 0 no 0, 186-1013, ajuste da 3155. Que é pro Delta? Solo Salvador, boa tarde, 35219, ciente da Quebec, requerindo o 200 para Vitória da Conquista, para a Copa. Ciente, 35219, OPT para Azul, 9953, ainda são no 920, daqui a pouco seu voo não aparece no meu sistema, eu chamo, ok? O nível 050 na chegada Mare, Guadalé, Sexuleia, ajuste no 093, gol no 075. Para 050 na Mare, Guadalé, Sexuleia, no 013, no 075. Alô, Salvador, boa tarde, gol no 755, livrou na frescura. Gol no 1925, Juliette, 03. Alfa Juliette 08. Não, 925 Juliette e o Rocket 08. Não, 925 é Juliette 03. 03, sim, a gente tem entendido 8 anteriormente. Gente, o 755 copiou 08? O 755 copiou, segue via Alfa Juliette para o 08. Primitivo. Salvador 231, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aproximando e aguardando a autorização, passar 231. Posição está 3155. Mantendo a posição, está 3155. 627, né? 22, com 109, decimal 35. 109, tem 3, faz. Salvador, o Xané 6314, está no 05, pushback, acionamento. O 6314, assim que o banho da Gol livrar a causa, está autorizado, chama táxi. Seguinte, considerando a gente coordena o pessoal de sola, passagem do banho, chama para o táxi. São livre pouso, o vento de 130 graus, 8 nós, passageiro 2231. Seguinte, livre pouso, passageiro 2231. What is the factor climate 130567? Eco Zulu November estaria para prosseguir agora na radial ideal de saída, resumo navegação. Eco Zulu November. DCT da presente para o Eco Zulu November. Azul 4118, contact now receive center on frequency 125.1, if unable 133.25. Confirm for Azul 4118. Contact now, receive center on frequency 125.1, if unable 133.25. 25.1, alternative 3325, Azul 4118, thank you. Salvador, boa tarde, eu vou no 077, está no 612, gente da Quebec. Luna 077, autorizado para o Galeão, 1360, via uppers do Luna 10, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 11935, transponder 5464. Gente, autorizado 360 Galeão, via uppers do Luna 10. Escola da 10, da El, Leda, Bridge. Controle Salvador em 1935, aciona 5464. Ou 1077. Ou 1077, correto? Chama para o posto de megacionamento. Chamará, Trip 5219, eu salvo. 5219 da Trip. Já tem a cópia, tá pronta? Tá firme, senhorita. 5219, Vitória da Conquista, autorizado no 200, direto. Decola da 10, primeira curva direita, na saída árvore. Controle 11935, transponder 5502. Autorizado 200, Vitória da Conquista, decola da 10, primeira curva esquerda, saída árvore. 119.35, transponder 5502. Trip 5219, só confirmando, a saída é Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Feito, 219, só saída 23. Gente, chama para o pushback acionamento. Chamará. Então, Salvador, boa tarde, eu passarei 2231. Passarei 2231, Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, passarei 2231. Desse mantém 2000, autorizado final LS do procedimento. 2000, autorizado final do procedimento, isso aí, 6314, 116 a bordo, 2 horas, seguinte alterna Aracaju. 6314, ciente, autorizado táxi.